rosa, quero gosto sumo, melão maduro, sacuti, juá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de umbu, cajá, pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de urso, linda morena, fruta diva extemporana, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta diva extemporana, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Bacana, eu quero teu sabor.